Ô, amigão. Opa. Boa tarde. Boa tarde. Como é que o senhor tá? Tá sumido, vim cá te fazer uma visita. Quanto tempo que eu não te vejo? Não, mas estamos por aí mesmo. Né? Tá. E a família, como é que a tá? A família tá aí, né? Eu que tô aqui desanimado, né? E sem força. Às vezes a gente se sente até sem esperança, né? Das lutas da vida. A gente vai esquecendo das coisas. Que isso, amigão? Fica assim não. O senhor sabe que ainda há uma esperança. Vou dar uma ideia pra você aqui. Ano vai, ano vem, sobrevivemos, não é à toa. Nas passagens da vida, quem dera sempre fosse de boa. No rap espiritual, na família, no trabalho, no zelo, no compromisso com o que é aliançado. Agora e não depois, resposta com o que propôs. Se conversa atravessada, sem lero, sempre um dois. Seu papel cê sabe bem, qual é o seu chamado? Das russas, roleta do mundão, nós foi poupado. Daquela voz você ouvia, não conseguia entender. Na hora da cena, cabulosa, falando pra não fazer. Revelação na esquina, livramentos que foi dito. Sonho fácil de interpretar, toda mão rola comigo. Deus, mano, se converter, ver a luz da escuridão. Tudo querer, tudo fazer, mas no fundo mó solidão. Que preenche esse vazio, o mundo não oferece. Nem com 10 gramas do peixe, nem no metro do beck. Nas curtição a reveria, várias mulheres na pista, mas no barraco, no silêncio vazio, interno é companhia. Sem ninguém pra dedicar, sem ninguém pra conversar. Poucos amigos na pureza que só quer suas drogas usar. Sem alguém pra confiar, fala de verdade o que sente, que vai te entender. Tá do lado independente, o que foi sabemos foi. Tempo que passou não volta, e do jeito mais difícil aprendemos com nossa história. No tropeço de ontem, eu vigio aqui no hoje. Cicatriz na vida, na guerra de um homem, às vezes sem defragar. Nenhum cartucho nem vende, as batalhas implacáveis e é travada na mente. Com raízes espirituais, o olho humano não discerne. Táticas inimigas pra que do foco disperse. As voltas sucessivas, contínuas do relógio, endurece os corações, ambicionando pódios. Muitos chamados, para poucos escolhidos. Na travessia do deserto, muitos ficam pelo caminho. No livre-arbítrio, de repente falta de fé. Que no fresco da sombra deixa como tá, já é. Mas não, inspira aquele que destrava os caminhos. No vale dos espinhos, sabe, não está sozinho. Desvia da pedra que do monte rolou, pra esmagar mais um sonho. Mas ah, que não constou, sou lavado pelo dono da glória. Me deu a armadura, a espada, me pôs na tropa. Hoje eu sei, não foi em vão, tudo tinha que acontecer. Problemas e tretas pro cara até fortalecer. Na caminhada de gatinhar aos primeiros passos, mesmo errado, eu sempre vi os seus cuidados. Nos gole, nas prensas, maior foi o seu amor. Das ruínas da cinza com as mãos me levantou. Eu sei, história que não difere muito da sua. Independente do estado, cidade, bairro ou da rua, somos periféricos, problemas são quase iguais. Sequelas de um país que só em Cristo encontrou paz. É o médico, é a clínica, é o advogado, é o psicólogo. O que passar a ferida consegue estancar o ódio. E não faz acepção, não liga pro TVC. Que até hoje você foi sim pra quem cê pode ser. Ele te quer, te guardou, não foi em vão. Sua mãe, seus irmãos de joelho na oração, ele honrou. Seu coração está a sondar, a obra que começou, ele é fiel pra terminar. Vai nos capacitar pra nadar contra a maré, pra vida não nos levar. Então, irmão, vai na fé, então vai na fé, então vai na fé, então vai na fé.